apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do luz estar, a estrela do Pará. O consagrado DJ Irã e Rita de Cássia. É show, é show, show. Corpo coladinho em mim, teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Wilson, tocando todas pra gente se amar. O teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do luz estar, a estrela do Pará. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de... DJ Cacique Pará, comandando os maiores sucessos pra você. Cacique Pará. Vem, meu Cacique Pará. Eu quero você bem junto a mim. Eu sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você. Te rever os lindos momentos, eu e você. Atenção! E o consagrado DJ Irã. Uma opção a mais para você dançar. Eu quero você bem junto a mim. Sinto seu cheiro em mim. teus sonhos vai estar meu grande amor. DJ Cacique Pará, comandando os maiores sucessos pra você. Eu não quero mais, cansei de chorar, se te mando. Eu

beijo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Banda Gênesis e Harrison Lemos, a moral. Você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi. Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. 5, 4, 3, 2, 1. Vou te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Esse coelho é um show. Esse de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. E você não ligou. E hoje eu sei o que você fez comigo. Machucou demais. Aprendi que nunca se deve entregar um coração assim. Vou te esquecer. Vou te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Vou te deixar e esquecer o que passou. Esse coelho é um show. São Lemos e Cyber DJ Michael. A moral, a moral, a moral. Esse coelho é um show. Me entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei. Você se tão forte, tomando conta de mim. E você não ligou. DJ Cacique, DJ Cacique. E hoje eu sei. DJ Cacique, para! Chegamos devagar, conquistando corações. Com muito amor, viver a emoção

sabes bem que sem ti eu não ficarei. Seria tentar voar sem asas. Tu sabes bem que sem ti o inverno será cruel e um novo amor será como nada, ou nada. Eu não tô numa boa,

do Pará, conquistando o Brasil. Comandando os maiores sucessos pra você. Yeah.